Dia 25, Atos, um novo propósito de liberdade. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Atos 5, verso 42. Deus diz: O que meu filho começou através de seu nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão, agora ele continua. Você não está vivo neste mundo para ter uma experiência comigo ou para desfrutar as bênçãos de uma vida confortável. Se esse fosse o meu propósito, eu teria trazido para minha presença no céu no momento em que você foi perdoado e adotado em minha família. Seu propósito até você morrer é revelar uma nova atitude em relação ao sofrimento. E um novo modelo de orações que ultrapassa seu novo propósito de vida, que só faz sentido se você clamar por sua nova esperança de ressurreição. Agora você está livre da escravidão relativas às exigências do eu, para o reconhecimento, para a vida correr como você quer, para uma boa saúde e prosperidade, para a liberdade em relação ao vazio e para a experiência da plenitude. Agora você está livre para seguir o único plano cuja promessa de alegria será mantida. Agora você está livre para anunciar às pessoas toda a mensagem dessa nova vida. Agora você está livre para viver de verdade. Dedique um momento para orar. Pai, eu anseio por viver de verdade, de uma forma coerente com os seus propósitos para mim. Mude minha perspectiva sobre o sofrimento. Ensine-me a orar de forma diferente. Ajude-me a sentir a liderança do Espírito no modo como eu sirvo. Eu quero trabalhar com o Senhor para promover o seu reinado. Peço isso em nome de Jesus. Amém.